Aleluia. Meus amados, nesses últimos dias eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus uma palavra para repartir com a igreja. Eu sei que há um mover do Espírito Santo. Nós já estamos sentindo as primeiras chuvas de um avivamento que está vindo sobre nós como igreja e como nação brasileira. Eu sinto isso, irmãos, né? Embora a gente veja muito escândalo por aí, mas eu sinto um povo faminto, um povo que quer Deus, que quer o Senhor, e Deus vai derramar da sua água, amém? Deus vai derramar da sua chuva. Mas o Espírito Santo tem me falado sobre o cuidado que nós devemos ter em relação a como administrar o mover da glória de Deus que vai vir sobre nós. Você está recebendo essa palavra? E para que nós tenhamos cuidado com o principal inimigo, o que destrói toda obra de avivamento, que é o orgulho. O orgulho tem destruído, né, todo o trabalho, todo o projeto, né, de avivamento que se começa. Daqui a pouco as pessoas começam a se tornarem vaidosas, se tornarem como que melhores do que os outros. Ah, eu sou essencial para isso. Ah, Deus só vai usar a minha vida para acontecer isso. E aí mora o perigo. É aí onde a serpente começa a lançar o seu veneno dessa peste chamada orgulho. Amém, amados? Então, tenho também visto que Satanás sempre está espreitando o mover de Deus. Satanás sempre está de olho nas movimentações de Deus sobre a terra. Fico vendo o próprio nascimento de Jesus, né? Quando os magos, achando que o rei estaria na corte de Herodes, que é natural que um rei nasça na corte. E eles chegam lá em Herodes, que era o tetrarca, e vão ver onde é que estava o rei. E aí a profecia aponta para Belém, a profecia aponta para um outro lugar. Mas Herodes já ficou em alerta, em saber que um rei estava nascendo em Israel que não era descendente direto seu. E ali os magos vão até Belém e encontram o rei na manjedoura. Mas diz a Bíblia que Herodes, sabendo que ele foi enganado pelos magos, ele manda então a Belém e manda dizimar todas as crianças de 2 anos para baixo. O diabo vem, irmãos, é para dizimar toda a obra, é no começo mesmo, amém? Ele vem para destruir a obra de Deus, é bem no começo mesmo. De 2 anos para baixo, ou seja, ele estende uma margem, sei lá se esse menino já nasceu mais algum tempo, até esses magos chegar aqui, então mata todos de 2 anos para baixo. Então, amados, para mim eu percebo isso, essa espreita das trevas, em ver que há um avivamento nascendo, há um mover começando, opa, deixa eu cuidar para matar, para destruir. E uma das coisas que ele manda, uma das armas, um dos venenos que ele manda é o orgulho. Por isso que nós temos que ter cuidado. E hoje, eu quero começar lendo um texto. Um texto que começa no céu. Lá no céu. Diga comigo, lá no céu. Sabe o que é que tem lá no céu? Diga glória. Diga relâmpagos. Diga trovões. Mas sabe o que é que tem também lá no céu? Apocalipse 4, a partir do verso 10. Veja o que é que tem lá no céu. É possível encontrar o que nós vamos falar hoje lá no céu. É possível ver o que nós queremos conversar hoje com a igreja lá no céu. encontraram, Apocalipse 4, a partir do verso 10. Diz assim: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber, diga comigo, a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vou dar uma balinha, não sei o que eu trouxe aqui. Quem me disser, numa palavra, a atitude que define essa atitude desses anciãos? Humildade. Humildade. Diz aqui que eles não apenas se prostraram, eles depositaram as suas coroas. Colocaram aquilo que foi dado a eles como objeto de honra. Uma coroa é algo que distingue uma pessoa simples de um nobre. Em outras palavras, aqueles anciãos eram homens que foram considerados por Deus como homens nobres. E aqueles homens, aqueles anciãos, representando o Antigo e o Novo Testamento, os patriarcas e os apóstolos, aqueles anciãos estavam ali, prostrados, depositando as suas coroas, numa atitude de humildade diante de Deus. Meus amados, há algo que nos chama a atenção aqui. Por que eles se prostraram? Porque estava na essência do seu ser o reconhecimento de quem Deus é. Sabe, amados, nós não temos que ter dificuldade de nos prostrar diante do Senhor. Nós não temos que ter dificuldade de nos curvar diante de Deus, porque a gente reconhece quem Ele é. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da sua vida. Você sabia que Ele é Senhor também dos seus problemas? Ele é Senhor dos gigantes que se levantam contra a sua vida. Ele é Senhor das enfermidades que atacam o teu corpo. Ele governa todas as coisas, irmão. Não existe zona de exclusão. Tudo está debaixo do governo de Deus. Sabe o que é que Lutero disse? Até o diabo é o diabo de Deus. Até o bicho, o chifrudo, o peçonhento, até ele está debaixo do governo de Deus. Você já leu o livro de Jó? Você vê um diabo absoluto? Você vê um diabo à la vontade, fazendo o que dá na telha, o que dá na cabeça? Você vê ele falando, acusando, porque ele é diabo, né? Acusador. Mas ele não vai fazer absolutamente nada sem a permissão de Deus. Esses anciãos reconheciam quem Deus é. Eles sabiam que Ele está no trono, no centro de todas as coisas. Aleluia! No centro de todas as coisas está o Senhor. Aqueles homens se prostram, depositam as suas coroas, numa atitude que indica que tudo que temos, tudo que somos, tudo que conquistamos nesse mundo vai para o estrado dos pés do Senhor. Tudo que temos, Senhor, não há nada maior, não há nada glorioso na minha vida que seja maior, que possa ofuscar, Senhor, a tua glória. Vai para os teus pés. Vai para os teus pés, Senhor. Vai para os teus pés. Toda a nossa glória, toda a nossa honra, todo o reconhecimento e méritos é entregue diante daquele trono. Aleluia. Porque Deus criou o universo. Porque Deus fez todas as coisas. Ele fez com o objetivo de tornar a criatura participante de sua perfeição e de sua bem-aventurança. Diga comigo, eu sou participante da perfeição de Deus e da bem-aventurança de Deus. Você sabe o que é bem-aventurado? Mais que feliz. Aleluia. Deus quer que nós participemos da alegria de estar conectados com o Eterno. Glória a Deus. Você não é objeto avulso. Você não é um ser que está solto por aí no caos, tentando encontrar uma lógica, não. Você faz parte de um projeto. Amém, amados? Aleluia. E aí a gente vai mostrar nela, ele vai mostrar na sua criação a glória do seu amor, a sua sabedoria, o seu poder. Glória a Deus. E eu digo a você que Ele não somente nos criou, mas fala baixinho a pessoa que está perto de você, Ele te sustenta. Aleluia. Ele não só te criou, Ele te sustenta. Sabe o que é sustentar, irmãos? Aleluia. Como segurar essa cadeira, se eu não tiver força, essa cadeira vai cair da minha mão. Deus te sustenta. Deus sustenta a tua vida. Deus sustenta os inimigos. Sustenta você dos inimigos que se levantam contra você. É entender isso, irmãos. Entender esse cuidado de Deus em nossas vidas. Então, o que é que cabe a nós? Diga comigo, não somente reconhecer que todas as coisas vêm de Deus, não somente reconhecer que todas as coisas vêm de Deus, mas apresentar a si mesma como um vaso vazio. Um vaso vazio. Senhor, eu sou um vaso para que o Senhor venha habitar. Eu sou um vaso para que o Senhor venha encher. Eu sou um vaso, Senhor. E Paulo diz isso, amém? Que esse tesouro é como, está como num vaso, como de barro. Um vaso de barro. A glória que vai encher a nossa vida. É a presença dEle que vai nos dar significância, que vai nos fazer relevantes neste mundo. Diferentes do que todo mundo está dizendo, do que todo mundo está falando. Nós estamos assim, amados, na presença de Deus. Então eu quero definir hoje humildade para você. E essa, talvez essa definição vá fazer uma grande diferença na sua vida a partir de hoje. Talvez, como eu, a gente tinha uma noção e até tem entendimento um pouco direcionado nessa, na direção desse conceito que eu trago hoje. Mas hoje Deus quer ampliar o teu entendimento sobre humildade. Então eu posso definir humildade, sabe como, amados? A posição de plena dependência de Deus. Diga comigo, humildade é plena dependência de Deus. Um homem e uma mulher humilde é um homem e uma mulher que depende plenamente de Deus, completamente de Deus. Eu pergunto a você nessa noite, você está dependendo completamente de Deus? Eu estava ouvindo uma música do pastor Cirilo. Ele diz uma coisa interessante naquela música. Ele diz assim: quando nós não esperamos em Deus, é porque nós não estamos confiando nele. Quando eu não estou esperando em Deus, eu não estou confiando em Deus. Quando eu não dependo plenamente de Deus, é porque eu estou desconfiando de que Ele vai fazer algo na minha vida. E humildade traz esse conceito para nós: depender plenamente de Deus. 99% ainda não é depender plenamente de Deus. Se ainda há 1% que você está mexendo, você ainda não confiou, você ainda não depende plenamente de Deus. Eu fico vendo no Antigo Testamento algumas situações de homens que dependeram plenamente de Deus. Me vem à mente aqui Elias. Elias, para mim, parece até uma afronta à capacidade humana de realizar trabalho e gerar riqueza. Mas Elias foi levado ao ribeiro de Quiriate. E diz a Bíblia que aquele homem ali recebia as refeições do dia trazidas por quem? Corvos. Corvos. Os corvos traziam, eu acho que traziam do palácio de Acabe. Que o cara era o único que detinha a grana ali na época. E os corvos vinham, pegavam aquela comida e levavam para Elias na beira daquele riacho. E ali Elias comia aquela comida e bebia daquela água. Aí Deus fez uma coisa que a gente às vezes não entende. Deus secou o riacho. E aí Elias tem que andar mais de 90 quilômetros a pé num deserto de pedras. Você sabe que andar 90 quilômetros, não é a 90 quilômetros, irmãos, é 90 quilômetros num deserto de pedras. E aí Deus diz para ele ir para Sarepta. E Sarepta significa cadinho, cadinho de derreter ouro, viu? Deus vai derretendo Elias mais ainda. E chega lá, Deus aponta a casa de uma viúva, a mulher mais rica da cidade. Não, uma viúva pobre. Uma viúva pobre com um filho e com a despensa na rapa. E quando Elias chega ali, ele diz: o que tu tens? Ela diz: olha, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, para mim e para o menino. Já disse logo, para mim e para o menino. Não cabe mais outro aqui. Para fazermos a última refeição e depois morrermos. Você acha que aquela viúva estava numa situação boa ou ruim? O que é que vocês acham? Era uma investidora da Bolsa de Valores? Aí o profeta, esses dias eu falei para uma pessoa exatamente essa história. Aí o profeta, desalmado, né? Alguns poderiam, alguns sociólogos da fé, que desalmado, como é que vai pedir para uma viuvinha o restinho das coisas que tinha na panela? Pois foi exatamente isso que Elias fez. Ele diz: vai, prepara um bolo e me traz aqui. Lá vai a viúva. A viúva obedeceu à voz profética. E ela fez aquele bolo. Só que quando ela botou a farinha que era o resto, aumentou dentro da vasilha. E na hora que ela botou a medida do azeite, porque ela estava fazendo um bolo, viu, irmãos? Você sabe que tudo tem medida, né, irmãs? As irmãs aí, as doutoras das receitas, tudo tem uma medida. Então ela não podia botar azeite demais. Mas ela imaginava só dar para o bolo. É a medida do bolo. Na hora que ela derrama aquele azeite e volta a vasilha de novo, a vasilha se acha cheia. E aí Deus trouxe provisão sobre a sua casa. Meus amados, nessa noite, Elias, irmãos, Deus estava tratando Elias, porque era um profeta, um homem de uma palavra muito forte. De repente Deus põe ele em situações tão, digamos assim, humilhantes. Mas olhando por este conceito, Deus levou Elias à mais profunda dependência dele. E é o que o Senhor está dizendo para a tua vida hoje: eu te levarei a depender exclusivamente de mim. Talvez isso te custe muito, ou te custe tudo, mas se for para depender de Deus, você não vai perder, você vai ganhar tudo. Deus nessa noite quer nos levar a entender o que é humildade. Deus quer nos levar a entender o que nós precisamos fazer. Então diga comigo: humildade é a primeira obrigação. É a primeira obrigação. Nós precisamos entender que temos que ser humildes, irmãos. Diga comigo: humildade não é opção. Não na vida do discípulo de Jesus. Humildade é obrigação, é propósito. Você saber que eu tenho que ter um compromisso com a humildade. É algo que é a minha carga, ser humilde. Eu vou chegar lá, você vai entender o que estou dizendo. Humildade também é a virtude mais elevada da criatura e a raiz de toda virtude. Porque, amados, o oposto disto, diga comigo, é o orgulho. O orgulho, ou a perda da humildade, é a raiz de todo pecado e todo mal. Tudo começa no orgulho, irmãos. Toda a história do pecado na existência da criação começa com orgulho. E quando começou isso, Alonso? Aí a gente chama isso de meta-história, o que vai além da história. Só a Bíblia tem a meta-história, irmãos. A astronomia tem a contagem do tempo pelas observações e os cálculos astronômicos. Mas só a Bíblia consegue adentrar numa dimensão que nada, nenhuma ciência conseguiu entrar. E aí nós chamamos isso de meta-história, o que vai além da história, contada e registrada. Sim, esses anjos caídos começaram a olhar, na verdade eles não eram caídos ainda, mas começaram a olhar para si com complacência, autocomplacência. Eu quero clarear o seu entendimento do que significa complacência: disposição de atender aos desejos de outrem para agradar. Autocomplacência, então, é tentar atender os seus desejos. Puxa, vocês são tão brilhantes, vocês são tão gloriosos. Como é que vocês vão continuar assim? E isso foi um discurso que alcançou um terço dos anjos. Um terço dos anjos. Aí você vai me perguntar, e quantos são? A Bíblia chama eles de miríades, de miríades, de miríades. Milhões de milhões, milhares de milhares. Mas um terço foi convencido a se rebelarem contra o sistema que era Deus. E aí eles foram levados à desobediência. Foram expulsos da luz do céu para as trevas exteriores. Isso foi quando o orgulho começou lá no céu. E veio a queda. Veio Lúcifer. Veio um terço desses anjos. E ele não somente... Portão abrindo ali. Ele não somente veio... E veio para derrubar tudo pela frente. Satanás quer derrubar tudo pela frente. Satanás não quer ver nada em pé na nossa vida. Eu fico olhando algumas histórias de pessoas que batalham, constroem. Daqui a pouco vem. Destrói. Esses dias saiu aí a sentença da viúva, né? Do ganhador da Mega Sena. Cara lavrador, lá do interior de São Paulo, se não me engano. Já com as pernas amputadas, diabético. De repente recebe uma grana, 52 milhões de reais. E aí se relacionou com a cabeleireira, levou ela para casa, tornou ela herdeira do seu patrimônio. E daí a tragédia, vocês já sabem. Será que esse homem, se não tivesse esse dinheiro todo, ainda estaria vivo? Eu acho que sim. Mas são 52 milhões que hoje já passa de 100 milhões. Às vezes a gente fica olhando para as coisas e deseja as grandes coisas. E eu fico preocupado, irmãos. Eu louvo a Deus, porque não tenho me tornado ou não me tornei um ícone gospel. Porque hoje eu tenho tempo para edificar a vida dos meus filhos. Na simplicidade da minha vida, eu posso formar o caráter de homens e de uma mulher de Deus na minha casa. E não sinto inveja de quem se acha ícone. E não estou condenando e nem criticando. Mas o que eu quero dizer é que Satanás anda sempre querendo derrubar. E ele veio. Quando ele viu, enquanto era pó da terra, a gente não vê falar do diabo, né? Ei, presta atenção. Enquanto é pó da terra, o diabo não cresce o olho. Mas só foi levantar, só foi formar, só foi levantar o homem, botar ele em pé. O diabo olhou assim: opa, já tem alguma coisa para me derrubar. Já tem algo para me derrubar. Porque foi feito pela mão dele. E eu tenho que derrubar tudo que ele levantou. Ele me derrubou de lá. Eu vou derrubar tudo que ele levantou. E aí ele começa a insuflar no coração da mulher: você pode ser Deus. Você pode ser como Deus. Ei, ele não disse isso já antes da queda? Serei como Deus. Ele diz: isso derruba. Isso derruba, Wendell. Orgulho, isso derruba. Ele foi. E a mulher... Você sabe que o veneno, ele pode ser também pelo ar, né? Não precisa injetar uma injeção de veneno, Hudson. Eu posso bater um spray. E você... Ele soprou o veneno do orgulho. E a mulher aspirou aquele veneno. Ela quis ser como Deus. Eu quero ser como Deus. Meus amados, isso levou para dentro do coração dos nossos primeiros pais. Quem aqui é filho de Adão e Eva? Eu sou. São os pais da humanidade. Se você não é, depois você saber onde é que você nasceu. Sim, amados. O desejo de ser como Deus envenenou o coração dos pais. E eles caíram dessa posição elevada. Porque o homem foi colocado como coroa da criação de Deus. E essa desgraça, até agora, está afundando a vida de muitas pessoas. Amados, escute o que eu vou dizer aqui. No céu e na terra, o orgulho, a autoexaltação, foi e é a porta, o nascimento e a maldição do inferno. É no orgulho que o inferno cresce na vida das pessoas. É no orgulho que as trevas prosperam dentro de uma pessoa. Eu estava orando e falando com a Cristine. Eu disse: amor, o fato de não confessar pecado já é orgulho. Porque a pessoa começa a administrar o mal dentro de si. Orgulho. Eu vou me expor. Eu vou me expor. Que expor nada, irmão. Você já é um escândalo no mundo espiritual. Você já é um escândalo no mundo espiritual. A verdade é essa. Esses dias eu ouvi uma história de um filho de um homem de Deus em um determinado lugar. Esse rapaz começou a se envolver com uma moça espiritualista e se envolveu com aquela moça e trouxe para dentro da sua casa o Evangelho segundo Allan Kardec. E os pais, não sabendo de nada, e de madrugada, o pai acorda de um sonho, acordou suado: amor, eu tive um sonho terrível. Eu vi dois cães ferozes dentro da nossa casa, babando com tanto ódio. Isso é demônio. E aquele homem levantou na madrugada e começou a orar, todo arrepiado. Começou a orar, e falando em línguas. Aí o Senhor pegou pela mão dele e diz aqui: abre esse guarda-roupa agora. Aquele pai abriu o guarda-roupa. Estava lá o Evangelho segundo Allan Kardec. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para vocês entenderem o que significa o Evangelho segundo Allan Kardec. É a mensagem de Allan Kardec para evangelizar os espíritos. Não é para evangelizar a pessoa, não. Eu conheci uma pessoa que foi liberta, graças a Deus. Mas ela me contou: pastor, todos os dias 6 horas da tarde, eu botava as cadeiras na sala da minha casa, me sentava e convidava os espíritos inferiores para sentar ali para ouvir o evangelho de Allan Kardec. Você está entendendo, irmão, o peso da coisa? Porque às vezes a gente diz, o evangelho segundo Allan Kardec, só interpretação. O cara só quis dar uma melhorada no Sermão do Monte. Não. A intenção é evangelizar os espíritos. Porque eles, evangelizando os espíritos, quando eles forem reencarnando, vão melhorando até virar de novo coisa que preste. Então, é interessante, irmão, sabermos da gravidade das coisas. Para que a gente abra o olho espiritual. E aquele homem, quando viu tudo isso, um pecado dentro da sua casa, o que talvez o diabo pudesse convencê-lo, sabe como é que é? Abafa o caso. Abafa o caso. Já viu isso? Abafa. Mulher, só eu e tu sabe dessa história. Vamos abafar isso aqui. Sabe o que é que ele fez? Levou para a igreja. Pediu perdão à igreja. Pediu oração para a igreja. E hoje, o que o inimigo quis fazer no oculto e crescer no oculto já foi denunciado pela luz de Deus. Amém? Aí você me diz, e aí, Alonso, o menino já voltou para Jesus? Ele já está na mira do reino, amém? O reino de Deus já está operando em direção à sua vida, porque, aquele pai não encobriu a transgressão, a iniquidade dentro da sua casa. Para mim, isso foi uma atitude de humildade, irmãos. Eu não sei porque que eu estou contando essa história, mas se está lhe servindo, que sirva para todos nós, amém? Então nós vimos aqui, irmãos, que é por aí que o diabo cresce, que a maldição cresce. E aí o que é que Deus quer? Quer redimir o homem. E essa redenção, ela começa com a restauração da humildade que se perdeu. Diga comigo, a humildade se perdeu. Por isso que Jesus disse que ele era manso e humilde. Eu sou manso e humilde. Quando você ouve eu sou, você lembra de quem? Diga Deus. E Jesus, como o verbo que se fez carne, ele diz, eu sou manso e humilde. O homem perdeu a identidade de Deus quando perdeu a humildade e deixou o orgulho entrar na sua vida. Ei, eu vou falar uma coisa para você hoje. O quanto de orgulho tem na tua vida ainda, ainda é parte daquele que caiu. E o quanto de humildade está crescendo em você, é a presença do Cordeiro na tua vida. Que cresça o Cordeiro dentro de você, amém? Que diminua toda a treva de orgulho em sua vida nessa noite. Sim, amados, o relacionamento original e verdadeiro da criatura com Deus, relação de humildade. A Bíblia diz ainda que nós devemos andar humildemente com o Senhor Deus. Andar humildemente com Deus. Jesus então veio trazer a humildade de volta para a terra. Aleluia. Fazer-nos participantes dessa humildade. Glória a Deus. Então diga comigo, a humildade é a raiz de todas as virtudes. Pois somente ela toma a atitude correta diante de Deus e permite que Ele faça tudo. Aleluia. Eu ouso dizer uma coisa. O que é que ainda não aconteceu? Talvez é porque ainda Deus não recebeu o controle total da tua vida. Porque Ele quer fazer tudo. Amém, amados? Quer fazer tudo na sua vida. Aleluia. Eu rapidamente quero falar de alguns fundamentos da humildade para a vida da igreja. Primeiro fundamento: todo o segredo da redenção do homem está na humildade. Todo o segredo da redenção está na humildade. Eu botei no Facebook, alguns viram essa frase, vão lembrar: nenhuma árvore pode crescer se não for na raiz da qual brotou. Nenhuma árvore pode crescer se não for na raiz da qual brotou. E eu pergunto a você: de que raiz é a sua árvore? De que raiz brotou a sua árvore? Se é a raiz de Cristo, brotou a vida de Cristo. Amém, amados? Veja que tudo começa lá na raiz, lá na semente. E daquela semente vai crescendo toda uma estrutura. Mas é daquela raiz que cresce aquela árvore. Meus amados, ao longo de toda a sua existência, ela pode viver somente com a vida que estava na semente que lhe deu a existência. É dessa semente que cresce essa árvore. Meus amados, é aí que nós temos que entender sobre essa certeza. O que aconteceu com o primeiro Adão e o que aconteceu com o último Adão, que é Jesus. No primeiro Adão, a semente de Adão foi corrompida. E toda a raiz e toda a árvore que cresceu a partir de Adão nasceu corrompida, cresceu corrompida. O orgulho se entranhou na natureza de Adão. Diga comigo: o orgulho se entranhou na natureza de Adão. Em Adão, irmãos, nós temos a raiz do orgulho. É por isso que nós temos que receber da divina semente, que é Jesus, amém? Não tem como reformar essa árvore. É por isso que João Batista diz que o machado tem que estar onde? Na raiz da árvore. O machado tem que estar na raiz da árvore. Tudo que vai crescer dessa árvore, uma hora ou outra vai aparecer o orgulho. Uma hora ou outra vai aparecer uma atitude orgulhosa, arrogante. A proposta de Deus para nós hoje é cortar essa raiz. A proposta de Deus hoje é cortar pela raiz o orgulho da nossa vida. Então, o primeiro fundamento, irmãos, está aqui. O segredo da redenção do homem está na humildade. Satanás trouxe o seu poder do inferno e lançou para dentro da vida do homem. Esse poder está operando diariamente, a todo tempo, com grande poder por todo o mundo, operando na vida das pessoas. Olha o fundamento de toda confusão, toda quebra de sociedade, toda quebra de aliança: tem o orgulho pelo meio. Aliás, até as pessoas dizem assim: mas eu tenho o meu orgulho próprio. Já ouviram isso? Epa! Tocou no meu orgulho próprio. E ele não está mentindo, não. Tem mesmo. Se é a raiz de Adão, vai ter orgulho próprio até o fim. Mas hoje Deus está dizendo, hoje é noite de orgulho próprio ser sepultado na sua vida. Meus amados, o orgulho tem sua raiz e força em um terrível poder espiritual, tanto fora como dentro de nós. Tão necessário como confessá-lo e lamentá-lo, como sendo nosso próprio, é conhecê-lo em sua origem satânica. Hoje Deus está desmascarando o orgulho, viu? Quem achava que orgulho era coisa bonitinha, vou dizer para você, o orgulho tem a cara do diabo. Você pode dizer isso comigo? O orgulho tem a cara do diabo. Então quando você vê um orgulho, você diz, a cara do pai. É a cara do caipeta. Tem a carinha do caipeta. O orgulho tem a cara de Satanás. Você ouviu isso? Tu ouviu, Rubinho? Diga comigo aí atrás. O orgulho tem a cara do diabo. O orgulho tem a cara do diabo, irmãos. Então Deus está denunciando o orgulho na sua vida. O Senhor está denunciando o orgulho na vida de cada um de nós. Eu estou pregando para mim, irmãos. Eu até perguntei para Deus, Senhor, eu posso pregar mesmo? Mas o Senhor quer que nós hoje acordemos. Hoje é noite de vacinação de Deus na vida da igreja, amém? Hoje é noite de Deus derramar a sua santa vacina, para que nós possamos andar retamente na presença do Senhor. Vamos repetir de novo: nenhuma árvore pode crescer se não for na raiz da qual brotou. Meus amados, é por isso que nós temos que entender o orgulho, mas conhecer Cristo. Amém, amados? É preciso conhecer o orgulho, desmascarar o orgulho, mas é preciso conhecer Cristo, porque é outra raiz, é outra semente, amém, amados? Aleluia! Se essa raiz de orgulho trouxe tanta desgraça na vida do homem, a raiz de Jesus, aliás, ele é chamado no livro de Apocalipse de a raiz de Jessé, amém? E diz lá em Romanos, se a raiz for santa, os ramos também o serão, aleluia. Então essa raiz é santa, irmãos. Essa raiz é santa e nós temos que conhecer, temos que ter pensamentos corretos do que Cristo é. O que é que Cristo, né, significa para nós? Aleluia. Não pode haver outra. Não pode haver outro significado se não dizer que a raiz de Cristo é humildade. O fato de ele se encarnar, se esvaziar a si mesmo, ter se tornado homem, isso fala de humildade celestial, irmãos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não se tornou humilde quando veio para cá. Por ser humilde, ele veio para cá. Amém, amados? Eu fico vendo algumas pessoas dizendo assim, quando eu tiver algumas coisas, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Ou algumas pessoas dizem, ah, fulano, depois que recebeu isso, se tornou um criminoso. Eu quero corrigir. As coisas que ele recebeu só aceleraram o que ele já era. Jesus, ele é humilde, amém? Se ele não fosse humilde, o João, na sua visão, não ia ver um cordeiro sentado no trono. E João viu um cordeiro assentado no trono. Poxa, podia ver a glória da glória da glória da glória da glória da glória, mas ele vê um cordeiro assentado no trono. Eu vou dizer uma coisa. Eu ouso dizer uma coisa. Isso aqui é a teologia do Alonso. Depois vocês orem por mim. O que vai julgar os homens é o confronto do orgulho com a humildade. Quando chegarem lá diante do trono e quando olharem para Jesus, vão se surpreender, porque vão ver nele a humildade que nunca tiveram. Vão olhar para Jesus e dizer: aí vai ser o gaúcho: bate! Bah! Barbaridade! O cara com tudo isso é humilde! Tô no sal! Tô no sal de churrasco! Porque ele é humilde. Ele não se tornou humilde. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Já começa a ser humilde agora, irmão. Amém? Já começa a dizer: Deus, eu quero essa humildade na minha vida. Porque quando eu chegar lá, na tua presença, eu vou me identificar com Jesus. Quem assistiu um filme chamado Encontro Perfeito? Assistiram esse filme? Assistam esse filme. Lá Jesus falando com o garçom. Lá Jesus falando com o porteiro. E ela perguntou: você conhece ele? Sim, há muito tempo. Um espírito de servo. Jesus se identifica com os servos, amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho prazer em limpar este lugar. Eu tenho prazer em lavar os banheiros daqui. Eu tenho prazer em passar o pano na sala das crianças. Tenho prazer em aspirar o carpete. Porque é um exercício do que Deus quer sempre ver na minha vida. É um exercício do que Deus quer ver sempre na minha vida. Aonde eu te colocar, Alonso, continua servindo. Continua servindo, continua servindo. Só que algumas pessoas acham que já chegou a hora de reinar. Já não querem. Aliás, o trono é para as pessoas ficarem diante dele. Eles já querem se assentar no trono. Eu sei que no mundo espiritual nós estamos assentados para mandar fogo nas potestades e principados e poderes, mas não como igreja. Como igreja nós estamos aqui para sermos humildes, irmãos. Sermos humildes, irmãos. Você não é tão bom que não possa servir, ou tão imprestável que não possa servir. Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana. Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana. Eu estava lendo o Antigo Testamento. Eu vi várias manifestações dessa humildade de Deus. A Bíblia diz que uma hora, um dia Deus disse para Moisés: Moisés, vou fazer o seguinte, vou destruir esse povo e fazer de você uma nova nação. E a Bíblia diz que Moisés disse: Senhor, o que dirão os inimigos a teu respeito? Veja que Moisés pondera com Deus, e sabe o que é que Deus diz? Deus não diz nada, Deus recebe o conselho de Moisés. Isso é humildade, irmãos. Agora eu pergunto, será que nós estamos indo para esse nível? Será que nós conseguimos ouvir os menores que nós? Os menores do que nós? Cristo é o amor eterno humilhando-se a si mesmo. Eu vou ficar nesse primeiro fundamento hoje, porque eu acredito que Deus quer que hoje a gente ponha o veneno do orgulho para fora da nossa vida. Se ainda existe um trequinho aí, um restinho aí, Deus quer tirar isso da tua vida nessa noite. Esse orgulho vai matar você e as pessoas que estão perto de você. Aliás, a Bíblia chama isso de raiz de amargura. Coisas que amargam têm que ser tiradas da tua vida. Em nome de Jesus. Se você identifica algum resquício, algum vestígio ou alguma atitude de orgulho que você tem lutado, inclusive, venha para a presença de Deus nessa noite. Venha para cá. Eu vou ficar nesse ponto hoje aqui, porque Deus quer, irmãos, Deus quer fazer coisas grandes na vida desta congregação, e incluindo esta congregação. Mas nós temos que zerar. Eu estava preparando essa palavra, o Leiva vai lembrar, porque foi exatamente o mesmo texto que eu li e preguei quando eu fui em São Vicente em 2006. E assim, irmãos, não houve manipulação nas coisas. Eu até falei para a Cristina: amor, lembra da mensagem das coroas? Só que hoje o enfoque é outro. Mas começa no mesmo nível, aos pés do Senhor. Eu não sei se o chão é frio demais, mas eu queria ver, pelo menos por um instante, você de joelhos na presença de Deus. Se você conseguir, se você não puder, eu entendo. Às vezes eu tenho um problema na perna, pastor. Mas se você consegue dobrar os seus joelhos, se ajoelha diante de Deus nessa noite. Eu também estou de joelhos. Coloca a tua vida hoje diante do Senhor. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje você está se autoexaminando. Hoje é noite de você dizer para o Senhor: Deus, a tua glória cai sobre este lugar. Desce dentro de mim, Senhor. O veneno da serpente ainda se manifesta, Senhor. Tu és o único Deus. Hoje corta, Senhor, a raiz. Se está aparecendo algum fruto, Senhor, ainda, porque essa raiz está viva. E eu quero que o Senhor corte hoje esta raiz na minha vida. Me ajuda, Senhor. Hoje eu estou aqui prostrado diante de Ti, Senhor. Curvei o meu corpo, mas também curvei o meu coração. Deus, Usa essa igreja de joelho, Senhor. Que essa igreja ande, corra e voe de joelhos. Seja uma igreja que se curve diante do Senhor. Seja uma igreja que tenha, Senhor, facilidade de se dobrar diante do Senhor. Deus, quando a espiga do trigo está cheia, o que diferencia ela do joio é que os seus frutos encurvam todo o seu peso. O peso dos seus frutos a inclinam para baixo, como numa atitude de adoração e dizendo: eis aqui, Criador dos céus e da terra, eis que eu te apresento os frutos da tua vida que brotou dentro de mim. Eis aqui, Criador dos céus e da terra, eu apresento esses frutos, reverente, obediente, submisso ao teu eterno governo. De geração a geração, tu continuarás reinando para todo sempre. Por isso os meus frutos estão baixos. Que o peso da tua glória me faça cada vez mais me encurvar diante do teu altar. Que o peso da tua glória me coloque na posição em que nada apareça na minha vida. Mais alto do que os meus joelhos curvados é o teu trono de glória. E a minha coroa está ao nível dos teus pés. Toda a minha honra, toda a minha glória, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo o reconhecimento, Senhor, está aos teus pés. Está aos teus pés. Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Tu disseste, Jesus, que tu és manso. Tu disseste, Senhor, que tu és humilde de coração. Tu és humilde de coração. É do coração que vem a tua humildade. É uma humildade de dentro para fora, que brota, que jorra como uma fonte, que vem do interior. E hoje, como igreja, como tua igreja, eu quero me prostrar diante da tua presença. Quero dizer que tu és tudo. Quero dizer que tudo é para ti. Quero dizer que qualquer coisa que eu faça, ou mesmo que eu não faça, porque às vezes existem coisas que não é para fazer, uma delas é o pecado, é para ti que eu não peco, Senhor. É para ti que eu não profano o teu nome. É para ti que eu não me ensoberbeço, que eu não me envaideço, que eu não me orgulho. É para ti, Senhor. É para ti que eu me mantenho, Senhor, humilde na tua presença. É para ti que eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, me disciplinando para te servir, Senhor, não desordenadamente, mas com propósito. Por isso hoje, Senhor, eu me prostro diante de ti. Boto a minha carne no pó. Boto a minha carne na altura da terra. E dizendo para a minha carne: você veio do pó, você não tinha expressão, você não tinha significado. Deus te deu significado. Deus é que te deu forma. Por isso, o que vai encher você, carne, é a presença de Deus. É Ele que deve encher a tua vida. Nenhum outro, ninguém pode tomar o lugar de Deus. E tudo que está roubando o lugar de Deus, saia da minha vida nessa noite. Saia da minha vida nessa noite. Orgulho, tu tem a cara do diabo. Eu não quero ver mais a tua cara na minha vida. E nem quero que as pessoas vejam em mim a cara do diabo, mas que vejam em mim a cara do Cordeiro. Aleluia. Se você flui em línguas, começa a fluir em línguas nessa hora. Se está vindo um quebrantamento, chora na presença de Deus nessa hora. Chora. Chora os teus pecados. Chora as vezes que você afrontou a Jesus, não sendo semelhante a Ele. Senhor, perdoa-nos nessa noite. Com as lágrimas enxugou com os cabelos, Senhor. Estamos aos teus pés nessa noite, Senhor. Estamos aos teus pés nessa noite, Senhor. Molhando os teus pés com as nossas lágrimas. Molhando os teus pés com as nossas lágrimas, Senhor. Quem muito perdoa, muito ama. E só ama muito quem entende o quanto foi perdoado, Senhor. Queremos hoje, Senhor, pra te salvar. Queremos hoje, Senhor, prostrar o nosso coração diante de Ti. Tira tudo aquilo, Senhor, que vem enchendo a nossa vida. O Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui que estão com a vida cheia, mas não é cheia de Deus, não, é cheia de entulho. E hoje é noite de esvaziar aos pés do Senhor. Esvazia, esvazia tuas amarguras, tua carnalidade. Esvazia, esvazia, esvazia aos pés do Senhor teu orgulho, tua vaidade. Está se achando, diabo, Satanás insuflou o teu ego. O inimigo insuflou o teu ego de vaidade soberba, de vento. está cheio de vento, não do Espírito, mas de vento, de nada, hoje é noite de esvaziar-se, esvazia, esvazia, chora, chora pelos teus pecados, chora, porque o inferno se tornou a tua companhia. A frieza congelou o teu coração, congelou tua boca, e não tem palavras de vida, não tem alegria do Senhor, não tem mais o fogo do Senhor. Chora, chora, pede a Deus hoje, me socorre, Senhor, me socorre, me tira desse afogamento, Senhor, eu não quero me afogar, Senhor. Recarabalabará, xurianta, lamassuri, cantaramanai, estende a mão para mim, diz o Senhor, estende a mão para mim, e eu te tirarei desse tremendal de lama, desse charco, dessa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais afundando está. Eu sou a rocha, eu sou a rocha, diz o Senhor, eu sou o fundamento. É sobre mim que tu edificas a tua vida. Eu sou o firmamento, eu sou a terra firme. Por isso eu te sustento, eu te levanto nessa noite. Ore calabashurianda lamanai. Deixa a balaia, siricanta rabanai. Eu queria que orássemos de dois em dois. Tá esposa, ora com tua esposa. Ora nessa noite. Peça alguém para orar por você nessa noite. Peça hoje para uma pessoa orar por ti. Ora por mim, meu irmão. Bota a mão na minha cabeça. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Nós somos filhos da mesma raiz e da mesma semente. Hoje é uma noite de despojar-se. Hoje é uma noite de despojamento. O Espírito Santo diz: filhinho, teu coração está sobrecarregado, e eu estou te descarregando hoje. Eu estou tirando o peso dos teus ossos. Não é a tua vergonha. Eu não tenho prazer em te envergonhar. O meu prazer é te aliviar. O meu prazer é te sarar. O meu prazer é te ver vivo e cheio de mim.